terceira, complete aproximação, chega o trem, chame a torre, frequência 1186. Positivo, completa aí agora com a torre 186, muito obrigado, até já. Até. Oceano 6200 é o controle Salvador, pistão 97, procedimento NDB para pouso no primeiro momento, ajuste 1025, direto NDB 4000, caminho. Direto para o NDB Salvador, descendo para 5000, confirma? 4000. 4000, confirma. Livre, pouso 172223. Torre 1-1-8, esse momento. Bom dia, Fênix 5-5, mantenha a posição. Mantenha a posição aqui, velho. Vitor Juliette, ciente reporte do Visual Coroadro 1. Reporte do Visual Coroadro 1, Vitor Juliette. Vitor Juliette. A sua escuta. Condições de voar final da 17? Afirmativo, voar final da 17, voar Vitor Juliette. Juliette, voe para final da 17, reporte do Visual Coroadro 1. Já para decolar, quem que é autorizado pela torre? Afirmativo. Então alinha e mantém a cabeceira 17. Ali mantém o 5, cabeceira 17. Passarei 2223, solo 01 no direito no 219. Passarelo 2223, autorizado táxi via Lima. Fique atento à viatura Colombi da Intraero na Interseção Lima. O seu vai para o Patuno, remota 14. Lima, remota 14, 2223. Controle de Salvador, o ato Vitor Juliette, Romeu Juliette, chama a torre 1-1-8, meia dúzia. Chama a torre 1-1-8, meia dúzia, acha Romeu Juliette, grata. Bom dia novamente, é o Patatão do Alfa Vitor Juliette, já trilhou o quadrado. Alfa Vitor Juliette, autorizado final da 1-7, informe final de 2 milhas. Autorizado final 1-7, reporta final 2 milhas, Alfa Vitor Juliette. Alfa Tango Tango, autorizado Brasília. Eu vivo 1-0-0, pista 1-7, curva direita, saída Momo direto Brasília, controle 1-1-9-35, torre 1-1-9-6, transporte 5-0-7-5. Alfa Tango Tango, pistão 1-7, curva à esquerda. Condicionamento correto, reforço contra-ataque. Tango Tango, autorizado push, chama para ataque. Alfa Tango Tango, livre acionamento, chama para ataque. Decola 04, chama agora o controle 1935, bom voo. Chama o controle 1935, grato. Controle Salvador, Fênix 55. Fênix 55, está sob contato radar, sobe a nível de voo 050, da presente intercepta a radial 1169. Ativo da presente, intercepta a 1169, sobe até 030, Fênix 55. NER 6200, controle. Você escuta, pode chegar. O senhor já se encontra visual no setor? Ainda não. Se autorizando, a gente consegue mexer até 2000 pés. A intenção é assim que visual interceptar uma base pela direita da 17. Gente, o 6200 aceita a vetoração para sinal visual cabeceira 1-7 de Salvador? E caso não visual, executa o procedimento NDP da 1-7? Sim, senhora. Puxa curva à esquerda, proa 050, Oceaner 6200, descendo para 3000 pés, ajuste 1015. 050, 3000 pés, ajustando 1015, Oceaner 6200. O Fênix 55 está livre da restrição, sobe a nível de voo 050. Fênix 55 livre da restrição, autorizado 050. November Alpha, livre descida, confirma a atitude que vai manter no setor? Autorizado descida para 2500, índio November Alpha. A 200 tem descido autorizada para 2000 pés, ajuste 1015. 2000 pés, 1015, visual no setor, Chanel 6200. Gente. Controle. Na escuta. Confirme por quantas milhas o senhor vai se afastar nessa radial no 69? Fênix 55, a princípio por 188 milhas, porém, quando passar a escuta do Defesa Aérea, já vai ingressar em perfil de patrulha. Seguinte, o Fênix 55. Salvador, bom dia, 3527 em transferência, sente na informação Índia. Trip 52196, acione identificação. Reporte no ideal de descida, apresente o VoIPRO do NDB Salvador. Será presente, vou lá pro NDB Salvador. O TRIP 52197 está sob contato radar, 65 milhas nordeste de Salvador. Reporte no ideal de descida. Sou Vitor Juliette, solo 08, atualizado bike track, reporte libera na pista. Salvador Azul 4208. Plano para cópia, Azul 4208. Afirma, Azul 4208, autorizado Recife, nível de voo 370 via Upwhisky 58. Pista 17, curva esquerda, saída Pouca, transição Caju, controle 111.35, torre 111.36. Transponder 51137. Autorizado Recife 370, circulando da pista 17 com curva esquerda, saída é a Pouca, transição Caju, via Brusque 58, controle 1935, 2286, transponder 5137, Azul 4208. Azul 4208, o cotejamento correto, reporte pronto para o pushback. Vai reportar pronto, Azul 4208. João com a 17, autorizaria curvar à direita e interceptar a sinal da mesma? O senhor tem condições de voar direto para a cabeceira 17, 6200? Afirmativo. Autorizado 6200, cheque trem, chame torre 118, meia dúzia. 18,6, uma boa. Alfa Tango Tango, fique atento ao sinalizador da infra-aero perto da interseção da Lima. Torre Salvador, uma boa, chinelo 6200, base pela direita da 17. 55, estima 4 horas de voo. Gente, 4 horas de voo. Pouso na 17, chinelo 6200. Controle é o Papa Romeu Oscar Papalfa. Papa Romeu Oscar Papalfa, confirme? Afirmativo no Axé, com Grupo Zulu Destino, acendendo para Biopel. Oscar Papalfa, confirme. O senhor está para regresso a Salvador? Tá, um negativo. Fiz um sem corte, um toque emitido em Serra Delta Juliette Hotel e uma notificação para Grupo Zulu Fazenda Cruz das Almas. Tem condição de informar o setor que ficaria Cruz das Almas? Setor Uísque é 18 milhas de distância. Afastamento na 282. Gente, o Oscar Papalfa, se desejado, pode seguir do presente para Cruz das Almas, ou no meu peso, ajuste 1015, quando possível ser estimado de pouso. Eu estimo aos 35. Pouso aos 35? Agora alinhado na 280, 700 pés para mil pés, grato. Oscar Papalfa, reporte no Através do Farol da Barra. Reportar Através do Farol da Barra. Patrulha Salvador, trip 554, correção 5217, no ponto ideal de descida. 5297 da trip descida para 4000 pés, ajustado 1015. Para 4000, ajustado 1015. Estado Lima, Mike Quebec, chegou na Quebec. Meia 200, solo 14, libere próxima esquerda, chame solo 1-219. Esquerda 1-219, chinês 6200, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Oceaner 6200, livrou na sua escuta. Oceaner 6200, autorizado, táxi via Lima, fique atento ao sinalizador da Infraero, na interseção da Lima. Partiu 1 no portão 04. Partiu, atualizou com o alisador, partiu 1 para o portão número 4, Oceaner 6204, 6200. Volta, Montango. Mais determinados previstos. Grato, obrigado pela coordenação. O 55 chamará nos canais previstos da defesa aérea. Para ver a escala da barra, é o Papa Romeo, Oscar Papa Alfa, em condições visuais. Oscar Papa Alfa, já no através do farol da barra, tem frequência livre. Grato, boa do coração. De alta no regresso Salvador, acionado 0125. Mike Eco Delta na proa do farol de Itapuã, reporte no ideal de descida. Confirme seu POB. No momento nós não estamos executando ILS porque a pista 1028 está fechada para desemborrachamento. Mike Eco Perguntamos, livre decolagem 4097, vento 1 a centena 99. Alfa Tango Tango, decola 18, chama controle em 1935, bom voo. 35, obrigado, bom dia, senhora. Delta controle. Autorizado, fazer o ILS X-ray e depois o gira para 17. O senhor curva agora à esquerda para o 020. Oi, bom dia do Papa Tango, melhor, do Papapapá, Alfa Tango Tango, decolou na sua escuta. Alfa Tango Tango, sobe nível de voo no 00, saída Momo. Padrão no 00, saída Momo, libera da recepção, Alfa Tango Tango. Restrito a 3 mil pés, Alfa Tango Tango. Foi do trip 5217, possibilidade de interceptar a longa final da onda 7? 15217 é visual no setor? Afirmo. 15217 desce inicialmente restrito a 3 mil pés. Somente até 3 mil, 5217. Tango Tango sobe restrito a 2 mil pés, o ajuste 1015. Positivo, 2 mil, 0 no 5, Tango Tango. Doutor de Salvador, bom dia, Azul 4298, informação. Azul 4298, aciona identificação, a chegada é a Mari, desce ao 050. Mari 050, Azul 4298. Para informação, procedimento em uso, NDB, cabeceira, corredor, correção, NDB, pista 17 Salvador. Gente, 174, o Fotango Tango tem condições de voar direto ao mundo presente? Positivo, senhora. Autorizado, vai direto Momo. Direto Momo, pelo Pelo. Tutano, 5345. Alto e claro. Pronto para a cópia, para a vitória. A cópia com solo em 1219. Ok, chamei várias vezes, vou voltar para lá. Sempre novamente, se não conseguir, me chame aqui novamente, tá ok? Ok. Um Charlie 402, tá numa proa noroeste. 5297, gente, tá respeitando a redução de velocidade. Gente. Alfa Tango Tango com razão de subida. 500 pés por minuto, Sano. Solo Salvador Azul 4208 para pushback acionamento do gate 3. 5217, razão de descida. É, tá nivelado 3000. S2000, trip 5217. Ok, para 2000, 5217. Alfa Tango Tango livre da restrição, sobe para nível de voo 100 com a razão de 1 no mil pés. Positivo, então livre da restrição, sobe até uma centena com mil pés de razão, Alfa Tango Tango. Desce para 2 mil pés, efetue cheque pré-pouso. 5217. Mike Eco Delta, somente para informação, o senhor vai cumprir o ILS X-ray e arremete na final da... correção, arremete na MDA do, desse procedimento. 5345, pronto para a cópia. Pronto para a cópia, 5345. 5345, autorizado. Vitória, vídeo voo 380, via up do 44, pista 17, curva direita, saída da El, Leda e eu, descontrole 119.35, torre 118, decimal 6. Transponder 51150. Para Vitória 380, decolada 17, curva direita da El Leda, controle 1935, torre 186, 5150. De Salvador, o 4298, mais à frente o senhor, estando visual no setor, vai receber vetoração para a final. Para a final visual, cabeceira 97. Ah, excelente. Muito obrigado, então, após o Mari. Salvador, 4298. O Mike Eco Delta para o localizador, curva direita, proa 070. O que está valendo na pista 17, você sabe me informar? Se é 27 ou se é, o, se é 30? Eu vou dar uma olhada, essa não é 6200. Tá ok, estou na sua escuta. Então, quando possível, o seu estimado de pouso. Oi. Positivo, tá 2000, tá liberado ingressar na final da 17? Afirmo, tá liberada hoje, reporte final da 17. 5217. 3? Alfa 330. Alfa 330, Alfa Tango Tango, o tráfego eu informado anteriormente já está ultrapassado. Se desejar, pode empregar a de subida de 510. Positivo, então reduzindo para 510, pode tomar prova do destino, Alfa Tango Tango? Autorizado para o destino Alfa Tango Tango, não temos nenhum tráfego reportado nos setores adjacentes. Positivo, se é possível agora fazer a modificação e acessar até 105, o Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, plano modificado, Zulu 123 Zulu, autorizado nível de voo 105, em condições visuais, Alfa Tango Tango. Positivo 105, liberado, Alfa Tango Tango. Avistado, pouso autorizado, cabeceira 1-7, vento 090 graus, 8-9. 5-2-7, está baixado, travado. 208, autorizado táxi via Pátio 1, Taxiway Lima. Fique atento a um funcionário da Infraero na intersecção da Lima. Na Lima, chame torre 118 nesse momento. E a Pati, graças na Lima, fica atento ao pessoal do Infraero, quando na Lima, 18,6, azul 4208, graças ao bom dia. Maqueco Delta, bom dia novamente, intenção é cancelar o externo para o seguinte final da 17. Sané 6211, o PCN da pista 17 é 27. 27, então eu não estou considerando aquela informação lá do Rotaer, que no caso é de somente operação, condições meteorológicas adversas na pista 1028, que aumentaria para 30. Então, continua 27. Continua 27, isso não é 6219. 27, graças. Compre essa 6219. 5217, solo 25, libere próxima esquerda e chame solo 1219. 5223. Libere a esquerda e chame solo 1219. 5217. Voz de copo, passarei 2223. Alô, Salvador, bom dia, trip 5297. Trip 5297, ainda tá, me escuta, eu solo em 1219. Ah, desculpa. Pronto ali, Salvador Azul 4219, tem umas informações aqui na frente. A gente pode pegar pro prova da barra, nossa esquerda? Autorizado, 4298, livre desvio, reporte alterna. Cliente Azul 4298, vai na esquerda. Já tá em condições de Vitor McCartney? Afirmativo, senhorita. Se o senhor desejar, pode curvar a esquerda na proa 040, nessa proa tarifa de informações? Afirmativo, senhorita. 040, então. 2223, contra a conta. Pode passar, senhorita, escutando. Passeio 2223, autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 260. Salvador, Elefa, pista 17. Curva direita, saída Argo, após Argo, direto Vitória, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, transponder 5151. 260, só solicita a decolagem da 35, 1935 ao controle, 5151 ao código. 265 ativo, cruza 220 para 150. 5826 da web, acione identificação, desce para o 060 da presente proa do NDB Salvador. 060, proa do NDB Salvador, 5826. Web 5826, quando mais próximo, sim?